e pensar que está tudo acabado. Todo homem, quando é abandonado, seu coração fica em pedaços, declara-se até mesmo derrotado. Todo homem, quando é traído, machucado e esquecido, e o coração tão abatido, e não acha um amigo. Nesta hora, as pessoas se escondem, até o mundo também some, menos o Senhor Jesus. Porque Ele passou tudo isso, conhece quem passa por isso. Levou aquela cruz, caindo muitas vezes, mas chegou até o fim. Porque Ele passou tudo isso, conhece quem passa por isso. Levou aquela cruz, livrando todos nós de uma condenação, de uma condenação. De uma condenação.